coragem de me procurar depois do que rolou. Ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando você chega perto de mim, perco o controle, o coração fica em tempo de sair pela boca. Do nada a gente já está sem roupa. Por favor, some logo daqui. Doa um beijo de recair. Doa um beijo de recair. Por favor, some logo daqui. Doa um beijo de recair. Doa um beijo de recair. Tu nasceu com dom de humilde. Como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou? Ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando tu chega perto de mim, perco o controle, o coração fica em tempo de sair pela boca. Do nada a gente já está sem roupa. Por favor, some logo daqui. Doa um beijo de recair. Doa um beijo de recair. Por favor, some logo daqui. Doa um beijo de recair. Doa um beijo de recair. Tu nasceu com dom de me iludir.